passa o dia, vem a noite, outra vez a penumbra e a solidão. A solidão. Sem teus beijos, sem teu cheiro, seu perfume, abraço o travesseiro. Ai meu Deus, que aflição. Na sala sem ela, não tem mais novela, nem com quem conversar. Conversar. Vou pro quarto sozinho, na cama espinho, não consigo deitar. Saudade dela, saudade, saudade, saudade dela. Dei uma vida de rainha, agora desprezo me dá. Passo o dia, vem a noite, outra vez a penumbra e a solidão. Sem teus beijos, sem teu cheiro, seu perfume, abraço o travesseiro. Ai meu Deus, que aflição. Na sala sem ela, não tem mais novela, nem com quem conversar. Conversar. Vou pro quarto sozinho, na cama espinho, não consigo deitar. Saudade dela, saudade, saudade, saudade dela. Dei uma vida de rainha, agora desprezo me dá.